caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Histórias da Eurovisão. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar todos os sábados às 19h30 e que tem como objetivo trazer músicas e histórias precisamente desse evento internacional da música. Hoje é sábado, 17 de julho de 2010, e vamos trazer à antena o chamado tema livre, ou seja, música variada, música toda ela da Eurovisão, mas música variada que não tem necessariamente de ter um propósito, das músicas que venceram ou por algum motivo terão feito história no Festival da Eurovisão. Também já lá iremos, mas isso ficará para outras edições. Tal como, aliás, também vamos trazer aqui à antena as músicas que tiveram a fantástica pontuação de 0 pontos. Mas isso ficará então para outras emissões. Hoje o tema é livre. Mas começo com uma música muito interessante. Vamos ouvir 3 temas, todos eles do Festival de Eurovisão de 1976, realizado em Haia, portanto na Holanda. Vamos ficar com 3 músicas, todas deste mesmo festival. Sendo que uma delas, e aquela que vai abrir a emissão de hoje, chama-se Der Star, foi na Alemanha e foi desqualificada. Em pesquisa na internet tentei perceber o motivo por que foi desqualificada, mas a verdade é que não consegui perceber. Mas esta música não chegou a participar no Festival da Eurovisão, foi desqualificada. Vamos ficar depois com Save Your Kisses, uma música que venceu o Festival da Eurovisão daquele ano, 1976. E depois com Jumbo Jumbo, uma música da Suíça, bastante interessante até. Estes são os 3 primeiros temas que vai poder ouvir nesta emissão do Histórias da Eurovisão para este final de tarde de sábado, 17 de julho de 2010. Du kennst sein Gesicht, seinen Namen, den Geburtstag weißt du im Schlaf. Sein Bild hängt in deinem Zimmer, er lächelt zu dir herab. Jetzt sitzt du in dem Konzertsaal, auf der Bühne, dort steht der Mann, von dem du so oft geträumt hast, und das Licht geht für ihn an. Wunderbar! Für dich, so scheint es dir, und du hörst sie immer wieder. Wunderbar, wunderbar, wunderbar sind all seine Lieder. Noch einmal erklingt die Musik, du schaust ihn an und singst leise mit. Er ist kein Held und kein König, kein Bettler und kein Scharlatan, von allem ist er nur ein wenig, drum bist du in seinem Bann. Ins Publikum wirft er die Blumen, es klatscht und jubelt ihm zu. Eine Rose hältst du in den Händen und fühlst dich mit ihm per Du. Wunderbar, wunderbar, für dich, so scheint es dir, und du hörst sie immer wieder. Wunderbar, wunderbar, wunderbar sind all seine Lieder. Noch einmal erklingt die Musik, du schaust ihn an und singst leise mit. Wunderbar, wunderbar, wunderbar singt er seine Lieder. Nur für dich, so scheint es dir, und du hörst sie immer wieder. Wunderbar, wunderbar, wunderbar sind all seine Lieder. Noch einmal erklingt die Musik, du schaust ihn an und singst leise mit. Aber nichts weißt du von seinem Herzen, und du glaubst, alles ist wunderbar. Denn du siehst ihn nur im Glanz der Bühne, und dort ist er und bleibe erst da. A sua estação radiofónica na internet. Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you. I love you. You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone. But you keep me hanging on for one more smile. I love you. Vamos agora recuar até ao ano de 1956. Na Antena Web conta, aliás, consta em registro, duas músicas, aliás, a mesma música, mas em duas versões diferentes. A versão estúdio e a versão ao vivo. É verdade. Na altura, em 1956, não havia sequer LPs da Eurovisão. Nem sequer se pensava nisso. Na verdade, só a partir de 2000 é que a Eurovisão começou a... ou melhor, a European Broadcasting Union começou a vender os seus CDs da Eurovisão. É que até lá, as músicas só eram conhecidas, ou melhor, só chegavam depois às rádios, ou então, se os autores quisessem colocá-las nos respectivos discos. Só depois, em 2000, é que se fizeram os lançamentos... retroativos, né? Ou seja, com as respectivas músicas dos anteriores festivais. Mas nós fomos encontrar uma outra versão que nem consta dos arquivos da Eurovisão, ou melhor, não consta como ficheiro de música, enfim, não é? A música chama-se Das Alte Karussell e foi uma gravação feita da Suíça, ou seja, foi a canção. A primeira canção que participou pela Suíça, e digo a primeira porque em 1956 foi o único festival em que os 7 países participantes puderam levar 2 músicas cada uma. E tinham que ter no máximo uma duração de 3 minutos e meio. Mas como dizia, vamos ouvir a mesma música, mas primeiro em estúdio e depois ao vivo. Vai ver as diversas diferenças, como já na altura havia, não só... em termos de canção, porque é lógico que há diferenças, mas também em termos de instrumentos. Vai ali ouvir uma grande, grande, grande diferença, mas mesmo assim, a gênese da música está lá. Então vou partilhar consigo estas duas músicas, que no fundo são a mesma, mas estas duas versões, primeiro no estúdio e depois ao vivo. Das Alte Karussell, música de 1956, a primeira participação da Suíça. Das alte Karussell, das geht nicht mehr so schnell. Die Pferdchen und die Wagen, die wollen nicht von der Stelle. Da hilft auch kein Plattieren und auch kein Neulackieren. Da hilft nur noch das eine, man muss es einmal schmieren. Und auch das alte Orgelspiel, das piepst wie eine Maus, und manchmal wird es ihm zu viel, dann setzt es einfach aus. Das alte Karussell, das geht nicht mehr so schnell. Die Pferdchen und die Wagen, die wollen nicht von der Stelle. Die Kleinen und Großen, sie ziehen und stoßen, und so geht es im Kreise herum. Die Pferdchen, die traben und ziehen an den Wagen, und die Orgel, die wird wieder jung. Ein komischer Gesell, dieses alte Karussell. Von unten bis oben ist alles verschoben, doch im Kreis geht es doch noch herum. Das alte Karussell, das geht nicht mehr. Karussell, du. das alte Karussell, das geht nicht mehr so schnell. Die Pferdchen und die Wagen, die wollen nicht von der Stell. Da hilft noch kein Glasier und auch kein Neulackier. Da hilft nur noch das eine, man muss es einmal schmieren. Und auch das alte Orgelspiel, das piepst wie eine Maus. Von Zeit zu Zeit wird's ihm zu viel, dann setzt es einfach an. Das alte Karussell, das geht nicht mehr so schnell. Die Pferdchen und die Wagen, die wollen nicht von der Stell. Die Kleinen und Großen, sie ziehen und stoßen, und so geht es im Kreise herum. Die Pferdchen, sie traben und ziehen an den Wagen, und die Orgel, die wird wieder jung. Ein komischer Gesell, dieses alte Karussell. Von unten bis oben ist alles verschoben, doch im Kreis geht es doch noch herum. Das alte Karussell, das geht nicht mehr so schnell. Die Wagen, die wollen nicht von der Stell. Da hilft auch kein Lackieren und auch kein Neulackieren. Da hilft nur noch das eine, man muss es einmal schmieren. Und auch das alte Orgelspiel, das piepst wie eine Maus. Von Zeit zu Zeit wird's ihm zu viel, dann setzt es einfach aus. Das alte Karussell, das geht nicht mehr. Chegamos ao final de mais uma edição de Histórias de Eurovisão, esta semana com tema livre. Mas na próxima semana, a Antenweb vai trazer aqui à nossa antena, ao nosso espaço, algumas canções que não constam nos CDs das histórias da Eurovisão. Das histórias, quem sabe um dia. Mas não constam por um motivo muito simples, porque não chegaram a ir à Eurovisão, mas participaram nos respectivos festivais dos respectivos países. Então a Web vai trazer alguns desses temas. Vai trazer aqui à antena alguns dos festivais, ou melhor, algumas das músicas dos festivais da canção, que apesar de não vencerem, e digo da canção, não estou a referir apenas a Portugal, embora também lá iremos, mas dizia eu que foram cantigas que apesar de não vencerem, ou fizeram sucesso, ou ficaram muito próximos de vencer o festival da canção do respectivo país. Vamos incidir naturalmente sobre Portugal, porque estamos em Portugal, não é? Mas vamos também a outros países. Será esse o tema da próxima semana, dos Histórias da Eurovisão. Mas por agora, vamos até 1973 para ouvir da Finlândia Tom Tom Tom, uma música com título muito sugestivo. E depois vamos ficar com a música de 1990, quando o festival se realizou em Zagreb, hoje capital da Croácia. A música que se chama Bandido e que foi uma interpretação das Azúcar Moreno, que aliás fizeram muito sucesso não só em Espanha, mas também em Portugal. Desta forma encerramos mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Eu sou o Carlos Bonaparte e para mim foi um prazer indescritível trazer-lhe estes 30 minutos de músicas e histórias da Eurovisão. Fique bem, um forte abraço e até para a semana. Music wakes me up every morning. Skylarks sing to bring on the sun. Bluebirds chase my blues with the dawning. I don't mind the work to be done. Your smile makes my life worth the living and tells me how lucky I am to share in the love you are giving every day in every way. Every city sound is in rhythm, rhythm with the beat of my heart, begging me to sing along with them, telling me to give love a start. Keeps me singing along. It's love that keeps me singing along.